A pedidos. A night de Tunísia. Thank you.

Bottom. Que coisa linda. Gente, estamos muito felizes demais. Crescer esse movimento aqui na cidade de música instrumental. Isso aqui precisa. A galera tá com sede desse som aí. Que eu já vi, tô sentindo. Eu não tô vendo, mas tô sentindo. É isso aí, gente. A gente tá feliz demais. Vamos fazer crescer esse movimento aí. Pediram um funk aí? É. Então vamos fazer uma música do Wayne Shorter. Fal. Uma música que foi gravada no disco do Miles Davis. Acho que a época é a década de 60 para 70, por aí. Foi gravada no disco Nefertiti. Então quem quiser ouvir essa música, tá nesse disco aí. Fal. Thank you. Thank you. Aí, minha gente, vamos fazer a nossa saideira. Apresentar aqui mais uma vez Fabiano Nunes no baixo, Thiago Carreira, guitarra, Mário Sax, Everton Pera, sax tenor. Meu nome é Paulo Almeida. Aí. Vamos tentar aqui fazer uma homenagem a um grande mestre, Luiz Gonzaga. Hoje é centenário do seu Lua. Seu Lua. We'll be right back. Thank you. Até a próxima, gente!